O nosso amor é tão bom, o horário é que nunca combina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando pego o ponto, ela termina. Ou quando eu abro o guichê, é quando ela baixa a cortina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Abro meu armário, salta serpentina. Nas questões de casal, não se fala mal da rotina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando cai o morto, ela empina. Ou quando eu tchum no colchão, é quando ela tchan no cenário. Ela é dançarina, eu sou funcionário, o seu planetário, minha lamparina. No ano 2001, se juntar algum, eu peço uma licença dançarina. Enfim, já me jurou que faz o show pra mim, sim, do Yudidá e do Din. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando esquento a sopa, ela cantina. Ou quando eu lexotan, é quando ela reativina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Viro calendário, voa purpurina. No ano 2001, se juntar algum, eu peço uma licença. E a dançarina, enfim, já me jurou que faz o show. Sim, do Yudidá e o do Simbalo, timpano, pífaro, Simbalo, timpano, pífaro, Simbalo, timpano, tchum no colchão. Quando ela tchan no cenário, ela é dançarina. Eu sou funcionário, quando eu não salário, ela sim propina. No ano 2001, se juntar algum, eu peço a Deus do céu uma licença dançarina. Enfim, já me jurou que faz o show pra mim, sim, do Yudidá e do Din.